Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 231. Hoje é dia 11 do mês de setembro do ano de 2019. Agora são 19 horas e 31 minutos dessa noite quente, mas agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E participam do programa de hoje os amigos, a amiga Maria Antônia Paduá e o amigo Sérgio Aguiar. Nós vamos falar sobre muitos assuntos hoje, sobretudo sobre o tema suicídio, em função do Setembro Amarelo. E você que está nos ouvindo pode participar. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Estou aqui conectado e se você mandar sua pergunta, a gente já vai responder no ar ainda. Deixe seu recado, a sua participação é sempre muito importante. Todo programa nós sempre selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas, datas do movimento espírita. Então encontramos aqui no dia 12 de setembro do ano de 1876, a data de nascimento da poetisa Alta de Souza, que nos visita sempre aqui por meio de suas poesias, de suas belas poesias, de seus sonetos. Ela nasceu no Rio Grande do Norte e desencarnaria no dia 7 de fevereiro de 1901, na cidade de Natal, também no Rio Grande do Norte. Nós selecionamos para abrir o programa o texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Pronto Socorro, psicografada por Chico Xavier. O texto é denominado Prevenção contra o Suicídio. Quando a ideia de suicídio porventura te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças a todos o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra si mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com este alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontrem internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, após a leitura deste texto esclarecedor do Espírito Emmanuel, é que eu enfim posso dizer boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, meu amigo Wilson. Guilherme na técnica, minha companheira de jornada aqui, Maria Antônia, que adoro quando a gente está junto, porque me inspira. E boa noite a todos aqueles que nos ouvem. Esse texto, eu até que estou com um sorriso bobo nos lábios, porque aparentemente quando você lê o título, você fala prevenção ao suicídio. E conforme vai desenrolando o texto, você pode pensar que você está prevenindo o suicídio de outras pessoas. Mas ele é um daqueles textos maravilhosos que faz com que nós trabalhemos essa questão em nós mesmos. Obviamente, quando eu estou fazendo os conselhos que Emmanuel coloca, me colocar diante da possibilidade do auxílio, de ouvir alguém... Aí o outro lado da história, quando eu estou ouvindo alguém, eu estou ouvindo consequências das decisões que as pessoas tomam e quais são as responsabilidades colhidas. Ao mesmo tempo que eu estou em contato com o plano maior, com os irmãos do bem, eu estou criando em mim mesmo uma prevenção para que eu não caia nas mesmas armadilhas. Outros aspectos também colocados, a questão de... O Luiz Guimarães uma vez me falou uma frase assim, principalmente, está no Livro dos Espíritos, principalmente relacionada com o aspecto de obsessão. Para que não se faça, Kardec diz, não fazer acordos indissolúveis. Que são esses acordos que nós fazemos pelo simples fato de nos conectarmos aos espíritos inferiores por troca de favor, pela raiva, pelo ódio, pela baixeza vibracional que eventualmente nós nos acometemos. Então, foi o primeiro ponto que eu assim me deleitei com a leitura desse texto, muito bem escolhido pelo Wilson, que na beleza da escrita de Emmanuel, ele nos dá a advertência para que possamos prevenir, né? Se eu mudar aqui meu português, enroscar, o suicídio em nós mesmos, mas que também, ao fazer isso, façamos também o trabalho de prevenção para todos aqueles que estão à nossa volta. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Estava lembrando aqui um pouco antes do programa que nós fizemos uma atividade lá em Capivari, acho que faz uns 2 anos atrás, né, que participamos aí de uma apresentação teatral com o grupo Gestare, lá da União Espírita de Piracicaba, e depois participamos, eu e a Maria Antônia, de um debate, né, sobre o tema suicídio. E, aliás, Maria Antônia e Sérgio, né, nós trouxemos aquelas perguntas daquele dia, temos mais de 30 perguntas hoje. Então, olha, o segundo bloco vai ser repleto de informações aí sobre o destino, né, sobre o que acontece com aqueles que, infelizmente, chegam até esse extremo, né? Mas, então, boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Guilherme. E, principalmente, aos ouvintes. Sem eles, nós não estaríamos aqui, né? É com alegria que, novamente, retomamos esse trabalho. E hoje, tratando de um tema extremamente importante, principalmente... É, na doutrina espírita, que nos esclarece muitos pontos que outros enfoques religiosos não tratam, né? Mas o que me chamou a atenção neste texto do Emmanuel é a abrangência do conteúdo dele e o quanto ele nos chama a atenção do nosso comprometimento com o cosmos, com todo um equilíbrio que o Criador estabeleceu com o cosmos. E quando eu me lembro de não me lembro o nome do autor, mas Eulália Bueno, em uma das suas palestras, ela cita um autor que faz a seguinte referência: que nós vivemos tanto em equilíbrio que todos nós somos responsáveis uns pelos outros, intercambiamos, ao ponto de, se tocarmos na pétala de uma rosa, as estrelas vão sentir. Essa imagem ficou muito forte em mim. Então, eu vejo agora Emmanuel falando exatamente isso. Porque quando ele abre o texto, ele abre falando desse aspecto. Quando a ideia do suicídio te assome a cabeça, reflete antes de tudo a infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Olha a importância profunda que tem a vida nossa e que nós nem sequer temos noção disso. E às vezes por pequeninas coisas, muitas vezes por nos ver assim, não atendidos nas nossas ansiedades e desejos, muitas vezes nosso próprio egoísmo, nós optamos por eliminar a vida, né? Então, eu vejo assim, quando ele inicia, mas também ele vai dando passo a passo sugestões, por isso que é uma prevenção, né? Sugestões para que possamos evitar o suicídio em nós e no outro. Mas já que nós estamos falando em suicídio, existem dois tipos de suicídio. E nós nos preocupamos muito com o suicídio direto, com aquele que elimina a nossa vida terrena abruptamente e que reflete naqueles que permanecem. Quando nós vamos deixar de se fazer presente aqui. Mas existe um suicídio que a gente não fala, que é aquele suicídio que nós cometemos diariamente com os nossos pensamentos, com a alimentação do ódio, com nossos desregramentos em todas as esferas, porque nós sabemos a responsabilidade e o grande compromisso que a espiritualidade tem com cada uma de vida que está aqui no planeta. Cada um de nós somos amparados por esses mentores espirituais, esses nossos protetores, que trabalharam para que nós pudéssemos aqui retornar. E nós, muito deliberadamente, optamos por não respeitar todo esse trabalho, todo esse processo. Então, nós estabelecemos condutas completamente inadequadas, abusivas, de desrespeito com a nossa saúde, de desrespeito com os aspectos de ordem moral diante da vida. Então, são outros elementos que nós não falamos quando nós tratamos do suicídio, porque nós estamos preocupados com aquele suicídio que nos leva de retorno para a espiritualidade. E é desse que o autor, né, que Emmanuel, trata. Só que muitas vezes nós também abreviamos a nossa vida. E abreviamos muito rápido, né? A gente lembra a história do André Luiz lá no nosso lar, quando ele ficou tanto tempo em regiões em que ele permaneceu 8 anos em regiões complicadas e ele era chamado de suicida. E ele dizia, mas como que eu sou suicida, né? Ele não entendia, até que os mentores puderam esclarecê-los. Então, tem esse aspecto do suicídio que nós não tratamos e que nós teríamos que voltar mais o olhar também. Então, até um tempo atrás, a gente falava muito em qualidade de vida, mas uma qualidade de vida muito relacionada com o padrão corporal, em estabelecer formas do corpo, em cuidar da matéria, e não dessa responsabilidade que a gente tem frente à vida, né? Então, esse é um aspecto que eu gostaria que também pudéssemos discutir, embora todo o programa hoje esteja preparado para tratarmos desse suicídio que nos leva de retorno à casa, só que nós não ficamos na casa onde gostaríamos de estar. Muito bem, Maria Antônia, você citou uma frase poética, né? Uma imagem linda quando se toca nas pétalas de uma flor, até as estrelas sentem isso? Isso mesmo. Realmente é uma imagem, é uma poesia, é um quadro que se desenha na nossa mente quando a gente ouve algumas palavras, né? Essa é o objetivo da poesia, da arte, nos elevar, criar imagens mentais. Isso me leva a pensar sobre a relação entre todas as coisas. Nós geralmente nos vemos, até mesmo nos reconhecemos como uma individualidade, e é como se nós estivéssemos alienados dos demais, da criação, separados, né? Nos vemos egoisticamente, vemos as nossas necessidades, os nossos desejos, anseios, os nossos medos, enfim, e nos esquecemos que estamos profundamente ligados a todos os outros seres. Existe uma linha de pensamento que é chamada de neocantismo, né, kantianismo, que é de Immanuel Kant, que eles trabalham a questão da origem das nossas ações. E é muito interessante que, nesse entendimento, eles dizem que toda ação humana, veja que é uma linha de pensamento, é uma escola filosófica só, mas que toda ação humana tem sua origem, na verdade, nas relações sociais que nós temos com outras pessoas. Então, veja, a minha ação hoje, ela tem origem nas relações sociais que eu tive no passado. Então, nessas relações, na reconstrução dessas histórias, é que eu vou agir no meu presente. Olha como isso é importante. Isto é, isso demonstra o que nós já sabemos, que o ser humano é gregário, nós somos um ser social, e o quanto nós nos influenciamos reciprocamente. Eu não gosto da palavra independência, porque eu realmente não consigo imaginar uma coisa que seja de fato independente. Uma coisa que exista por si só. Independência pura, né? É totalmente... Porque a independência é isso. Estou totalmente desligado de todas as coisas. Eu independo. Eu sou eu em mim mesmo. Um país não é independente. Ele é totalmente dependente economicamente. Ainda mais no ambiente capitalista. No ambiente capitalista, mais ainda com a globalização. Assim como uma pessoa. Então, nós dependemos uns dos outros. Eu gosto da palavra interdependência. Porque é isso que nós somos. Nós somos interdependentes. O que é? Uma dependência recíproca. Eu dependo do Sérgio e da Maria Antônia. Maria Antônia depende de mim. Mesmo quando nós nem sabemos que estamos dependendo. Então, cada palavra que eu profiro pode estar surtindo um efeito maravilhoso no outro ser que me ouve, ou um efeito destruidor. Uma palavra, uma ação, né? Um ato meu. Esses dias eu estava com a minha esposa passando no trânsito e vi um senhor muito irritado com uma moça. Ele deu seta e eu acho que ela não deixou ele entrar, não sei se ela estava despercebida. Ele ficou tão irritado, colocou o corpo para fora da janela do carro, gesticulou e falou alto. E aí não passou, não foi suficiente. Na hora que chegou num semáforo lá na frente, já 1 quilômetro pela frente, ele desceu do carro. Ele foi lá, apontou a seta do carro dele atrás, né, para ver se estava funcionando, mostrou para ela que estava funcionando de fato. E claro, que é possivelmente aquele senhor devia estar tendo um dia muito, muito ruim. Né? Ele estava muito tenso para chegar naquele ponto. Mas quantas vezes, como a Maria Antônia falou, ele demonstrou externamente. Mas para ele agir daquela maneira externamente, como ele já não estava internamente, Maria Antônia, Sérgio, né, o ouvinte que nos acompanha, muitas vezes, quando a gente vê alguém explodindo, já fazem muitos meses que ela vem sofrendo determinadas pressões, a gente só vê o resultado final. E muitas vezes a gente vê o resultado final e fala, olha lá que grosso, que ogro. Mas e a história por trás daquilo? Você me deu a brecha, uma anotação que eu fiz aqui, acho que a sintonia está boa. Um aspecto das frases todas colocadas aqui por Emmanuel, até partindo da premissa que quem comete o suicídio, não aqueles que a Maria Antônia menciona, que às vezes a gente faz de maneira inconsequente, mas não tão consciente assim, é a questão de que por muitas e muitas vezes, ou seja, a premissa é a pessoa só pode estar com o psiquismo adoecido para chegar nesse ato final de eliminar a própria existência. Pois é, está adoecido, porque as relações sociais dele, como eu falei, então esta ação reflete relações sociais complicadas. Então, daí a importância de nós melhorarmos o nosso relacionamento, que nem foi dito aqui no texto, né? Vale para a gente, vale para os outros, porque eu só estou bem quando o outro está bem. E cuidar do psiquismo é muito mais na relação eu comigo, né? Sim, exatamente. Baseado na interdependência, ou seja, nas reações que eu tenho a partir das ações de outras pessoas, como aquilo está me afetando internamente, como é que eu estou sendo impactado, como que o meu psiquismo está sendo impactado. E muitas das frases, eu diria todas as frases do Emmanuel aqui, são no sentido de se conecta com o plano maior, o bom, o bem, com as coisas do alto, porque aí você vai cuidando do seu psiquismo toda hora. Aí a gente volta no vigiar e orar de Jesus, quer dizer, o tempo inteiro. Eu me relacionando comigo, entendendo como eu me sinto em relação ao que está acontecendo fora de mim, ou seja, o que está acontecendo dentro de mim diante do que está acontecendo fora, porque é condicional. E aí, ao observar isso, buscar meios de limpar o meu psiquismo. Esse, para mim, é o aspecto forte na leitura da prevenção que o Emmanuel colocou. Cuida toda hora, o tempo inteiro, porque você não chega no seu limite. Você não chega no seu momento onde, como você descreveu, o homem do trânsito, onde você chega num ponto onde você, o teu cérebro, como a psicologia diz, o teu cérebro é sequestrado. E você acaba... O sequestro da subjetividade. Né? O sujeito deixa de ser o sujeito. Ele passa a ser... qualquer coisa, menos ele mesmo. Ele e não se reconhece mais. E a partir daí, mais. O livre-arbítrio desaparece completamente. E às vezes acontece isso. A gente escuta as pessoas dizendo isso. Parece que não era eu. Isso, a pessoa diz. Constantemente. Parece que não era eu. Quer dizer, a subjetividade, ele como sujeito, não estava ali. Ele não se reconhece. Não se reconhece. Como mais. Indivíduo diante daquele... do ápice da raiva, do ápice da negação de si mesmo, do ápice da baixa autoestima. E é talvez esse o alerta que a gente vai trabalhar bastante durante o programa, mas o alerta principal, cuidado do psiquismo. Pois é. Maria Antônia, uma coisa interessante que eu vou passar para você, baseado no que o Sérgio disse, é a autoestima. Porque o que é autoestima? Autoestima é amor próprio. Apesar de alguns não gostarem do termo amor próprio, porque o amor é interpessoal, né? Tem que haver mais de uma pessoa, coisas não são amadas, né? Então, mas amor próprio, autoestima... seria você cuidar de você, primeiramente. Se respeitar. Dar a você o melhor que você tem para dar. Porque você é a pessoa que estará com você o tempo todo. Então, você tem que estar em boa companhia. Isso vai desde o que a Maria Antônia já colocou no comentário dela, por exemplo, a boa alimentação, um tempo para o exercício físico, né? Uma boa leitura, como o texto, como Emmanuel nos coloca no texto aqui, uma boa página de leitura, né? Esclarecedora. E tudo isso faz bem para a gente. E eu queria pontuar aqui as companhias, Maria Antônia. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas nós nos aproximamos de pessoas que são tóxicas, não são? Onde fica a nossa autoestima? Eu acho que tem um aspecto muito importante que nós não podemos esquecer. Nossa vida está assentada em alguns pilares extremamente importantes, que aqui na Terra nós valorizamos mais umas do que outras. Nós temos o pilar físico, que o nosso corpo é extremamente importante, ele é o veículo do nosso espírito. Nós temos o pilar emocional, que é justamente as nossas emoções, os sentimentos que passam por nós. Temos o pilar social, que é isso que você está apontando, que são as nossas relações interpessoais. Nós temos o nosso pilar espiritual. E o que a gente vê hoje é uma supervalorização dos aspectos físicos, dos aspectos sociais de uma maneira deturpada, porque esse excesso de uso da mídia que a gente vê hoje, em que as pessoas vendem uma imagem que de fato elas não têm, e daí o outro utiliza aquela imagem como modelo para si próprio e vai acabando acreditando que ele não é capaz, vai desenvolvendo uma estima muito baixa porque não alcança aquilo que a mídia, aquilo que as mídias sociais ficam colocando como verdadeiro. E isso começa a gerar uma impotência dentro da pessoa. Se ela não tiver esse cuidado, não tiver essa consciência. Daí a importância que nós temos que nos cuidar nesses todos esses pilares. E mesmo falando em prevenção de suicídio, nós estamos falando de um suicídio que detona o nosso físico, com consequências gravíssimas a nível do pilar social, a nível do pilar espiritual. Nós que somos espíritas sabemos disso, né? Então, a própria perturbação que nós causamos a nós mesmos compromete a nossa condição física, não é, Maria Antônia? Exatamente, porque quando nós estamos com uma autoestima, já que você está questionando aqui esse problema da autoestima, quando nós estamos com autoestima rebaixada, o nosso organismo também vai funcionar de uma maneira rebaixada. Por quê? Porque existe uma harmonia entre esses pilares. E se não houver essa harmonia, vai haver uma sobrecarga em um dos pilares. E, naturalmente, o pilar físico, ele acaba sendo aquele agente de maior impacto. Então, se uma pessoa está com uma estima muito rebaixada, ela evolui para um quadro depressivo, então o seu psiquismo também acaba sendo afetado. Então, o que vai acontecer? Chega uma hora que entram as doenças psicossomáticas. E aí vai provocando, vai criando uma cadeia de fragilização dos pilares da vida das pessoas. E aí, nessa situação de fragilização, é a hora que muitas vezes as pessoas escolhem o suicídio como caminho. Então, eu vejo que na área da saúde a maior preocupação é de que nós percebamos quando uma pessoa está caminhando para o risco de suicídio. E às vezes a gente só acha que uma pessoa está correndo o risco de suicídio quando ela está triste, quando ela está, o que a gente chamaria de deprimida, quando ela está isolada. Mas às vezes não, como você citou o exemplo do cara no trânsito, né? E uma pessoa que está assim, dessa maneira, tão exacerbado, ele pode se tornar um homicida, mas também pode se tornar um suicida se ele for altamente rigoroso com ele próprio, né? Porque está mexendo com uma energia muito forte, que é a da raiva, né? Que aponta exatamente. Todo lado, né? Uma metralhadora sem. Exatamente. Uma arma sem alvo, né? Ele aponta para todo lado, para ele mesmo, inclusive. E aí, quem escolhe realmente o caminho do suicídio, aí é importante a gente saber quais são as situações que levam a pessoa a procurar o suicídio. Elas procuram o suicídio por quê? Muitas vezes realmente porque a autoestima está rebaixada. Outras vezes porque pode estar com a autoestima até elevada, porém não sabe lidar com frustrações, porque é uma experiência que a pessoa não teve desde muito jovem. Se coloca numa posição sem alternativa, sem saída. Isso, aí se sente como estou num beco sem saída. E agora como eu faço? Porque ela não tem aportes, ela não tem experiências anteriores nas quais ela aprendeu a lidar com frustrações, nas quais ela aprendeu a lidar com o não, com a impossibilidade dos seus desejos serem realizados. Então, hoje, está ficando muito banal a vida. É por isso que a gente percebe um aumento exagerado do percentual de suicídio entre jovens, adolescentes e crianças, inclusive. E tem um outro aspecto grave nisso, que é o próprio meio estar proporcionando essas condições. É por isso que a criança muito cedo está indo para esse caminho. Não é somente, e a criança é muito mais, porque a criança, quando os pais não vigiam o acesso que elas têm à mídia, elas vão receber tudo. E aí cria-se fantasias absurdas e elas podem fazer escolha pela autodestruição sem saber que ela não vai retornar. Não tem a estrutura psicológica ainda para compreender. Mas acho que a questão da autoestima, ela tem muito a ver mesmo é com esses relacionamentos, mas é com que a pessoa dá de valor para a vida e com as experiências anteriores. Perfeito, Maria Antônia. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. E para encerrar o primeiro bloco, né, só fica um comentário aqui. É importante a gente entender que Emmanuel aqui não está sendo reducionista, né? Tendência suicida, vai trabalhar, que passa. Não é isso. Ele está dando aqui várias sugestões de trabalho, de fato, de ocupação, de vinculação com atitudes positivas. Né? Uma postura positiva, e uma postura positiva é uma postura de trabalho. Mas é claro que nós sempre falamos isso, mas é sempre importante ressaltar que concomitantemente a essa mudança, essa postura, esse tratamento espiritual, como a Maria Antônia bem colocou, tem também o tratamento físico, porque muitas depressões, né, advêm de desequilíbrios hormonais, de substâncias que ora não são produzidas, ora são lançadas em excesso, e isso gera essas perturbações. Então é necessário sempre procurar um médico, né? Aliás, é um tripé, né? Um médico, um psiquiatra que vai medicar realmente o corpo físico, um psicólogo que vai conversar sobre a parte mental, né? E um tratamento espiritual que vai cuidar da origem de tudo isso daí, é muito importante. Bem, amigos, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: 1. O Livro dos Espíritos. 2. O Livro dos Médiuns. 3. O Evangelho segundo o Espiritismo. 4. O Céu e o Inferno. E 5. A Gênese. Muito importante, a gente sempre fala a importância de ler as obras de Kardec, porque quando a gente lê Kardec, não é, Sérgio? A gente tem condições de avaliar qualquer outra obra. Então, muita gente gosta de romance, de outro tipo de livro, mas é bom começar por Kardec, estudar, mesmo que seja ao mesmo tempo, não é, Sérgio? Mas é importante sempre ter uma base para poder criar o discernimento, né? Para que a gente não acolha teses, às vezes até absurdas, escondidas, mensagens subliminares, que possam aí, na verdade, nos dirigir o pensamento de forma equivocada. Pois é, tem muita coisa que julgam espíritas e não são espíritas. Então, nós que estudamos o Espiritismo, temos o compromisso de orientar e sempre esclarecer. E é com esse objetivo que a USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, lança a campanha Conheça o Espiritismo. O objetivo dessa campanha é a distribuição de 25 mil livros espíritas, que serão distribuídos pelas casas espíritas afiliadas. Então, é o livro Fundamentos da Doutrina Espírita, do escritor José Benevides Cavalcante. Um livro fortemente embasado na codificação de Allan Kardec, mas com uma linguagem muito acessível, muito bem organizado. Lá a pessoa pode entender claramente, olha, o que é o espiritismo e o que não é o espiritismo. Seria uma obra de apresentação antes de partir para as obras de Kardec. E você que quiser ajudar nessa campanha, a USE está aceitando doações para quem quer participar, para poder adquirir esses livros, né, na aquisição dessas 25 mil obras. Para participar, você vai lá no site usepiracicaba.com.br. Logo na primeira página tem um botão, você vai para uma página e lá você vai escolher, eu quero doar 10 reais, 20, 50, 100 reais ou qualquer outro valor, fique à vontade. Não, eu quero doar 2 reais para doar, quero doar 1.000 reais, fique à vontade. Isso é muito importante, nós até dezembro estaremos recebendo as doações e a partir de janeiro será iniciada a distribuição. E quem vai distribuir esses livros? Isso é muito interessante. Os próprios frequentadores da casa espírita, vamos dizer que você frequenta uma casa, a União Espírita de Piracicaba. A União vai receber um volume de livros, então você pode ir lá pegar 5, 6, 10 livros e levar e distribuir para aquelas pessoas que você sabe que precisam. Nosso objetivo é levar essas 25 mil obras a 25 mil lares. Quantas pessoas a gente pode estar ajudando com isso? Lembrando aquela história de Kardec, né? Do homem que ele estava com ideias suicidas, deixou de se suicidar porque encontrou um livro dos Espíritos. Aquilo esclareceu tanto ele que ele se demoveu da ideia. Então, nós nunca conseguimos imaginar, né, o alcance de uma obra do bem, de uma obra como essa. Então, possibilidade de trabalhar para Deus, hein? É realmente muito importante. Por isso, a nossa gratidão até mesmo para as entidades como a USE, que abrem essa possibilidade da gente fazer parte disso, né? De pequenininho, uma colaboração pequenina, mas muito valiosa. Uma ideia muito boa da USE. Parabéns para a diretoria aqui. Excelente. Pessoal, nós vamos agora ouvir uma mensagem. Selecionamos uma mensagem na voz do Chico Xavier, que é lindíssima. Quando a gente está muito cansado, desanimado e acha que as nossas energias já estão acabando, que a gente não consegue dar mais um passo. Ouça essa mensagem que chama Um Tanto Mais. E retornaremos em alguns instantes para o segundo bloco do programa. Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço, ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode prever a extensão do júbilo porvindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima e chora à porta do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto, você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa. Mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza. Observe que você mesmo, para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de tempo, um tanto mais de carinho. O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda mensagem motivadora na voz, na doce voz do saudoso médium mineiro Chico Xavier. Nós estamos então preparados para o segundo bloco, mas antes eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço, mandar um alô aos ouvintes que estão nos acompanhando. Nós temos aqui o programa Visão Espírita Internacional, né? Nós temos aqui ouvintes hoje lá em Tóquio, no Japão, e temos aqui, temos em Piracicaba, na cidade de São Paulo, em Rio das Pedras, Campinas, Sorocaba, Sumaré, e algumas cidades que você está aí talvez não apareça aqui no mapa para a gente, porque a identificação não é 100%, né? Mas a nossa gratidão a você que nos acompanha. Nós temos aqui no site também, olha, passou lá pelas publicações nossas, curtiu ali, nós temos ali a Karina Pinheiro Fatinello, a Rosimeire Bortoleto, Arthur Marconato, nossa gratidão também. Quem quiser aproveitar e fazer uma pergunta lá, obrigada, também um comentário, fique à vontade. Nós, a Maria Antônia aqui, o Sérgio, poderão responder aqui ainda no ar. Bem, no segundo bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo e nós avançamos para o capítulo 28, nos itens 34 a 37. Lembrando que nós estamos na parte da obra em que Kardec nos oferece modelos de prece. Então, está previsto aqui para o programa de hoje duas sessões. Uma que é o tema Num Perigo Iminente. E a outra prece é Ação de Graças por Haver Escapado a um Perigo. Então, antes de um perigo, quando você vê que alguma coisa está para acontecer, e depois um agradecimento por haver escapado a um perigo. Então, começamos pelo item 34, lembrando que o texto é de Allan Kardec. Prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos, assim, o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta do cumprimento de um dever. Vamos agora à prece. Esse foi o prefácio de Allan Kardec. Agora a gente vai para a prece que ele elabora. É o item 35. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo. Sérgio, a gente vai fazer o comentário dessa primeira, depois a gente vai para a segunda. Um pedido bem singelo, até como no prefácio mostra, trabalhar o nosso orgulho, trabalhar os aspectos que a gente já mencionou, inclusive na nossa abertura, para que nós não nos achemos autossuficientes. O Wilson mencionou a questão da interdependência e como nós influenciamos uns aos outros. E diante dessa prece, que é muito bonita, a gente faz essa rogativa para que se modifique qualquer situação de perigo, mas coloca aqui um ato de resignação, que seja feita a vontade do Pai. Maria Antônia? Não tem nada a acrescentar, está bem claro, né? Pois é, eu achei muito interessante aqui Kardec, quando ele fala da nossa fragilidade. Né? Muitas vezes, eu acho que nós somos tomados por um orgulho tão grande, e até mesmo por uma vaidade, porque o orgulho é diferente da vaidade, né? O orgulho é eu me sentir todo poderoso, a vaidade é querer que as pessoas saibam disso, é querer mostrar para as pessoas que eu sou todo poderoso. E muitas vezes, né, baseado também no comentário que a própria Maria Antônia fez lá no primeiro bloco, da nossa realidade social e do nosso próprio sistema, né, o sistema econômico mesmo, do próprio capitalismo e das coisas que são tão valorizadas nos tempos atuais, a gente acaba se esquecendo que somos seres frágeis, que um sopro, existe uma linha fina, muito delicada que nos mantém aqui. Somos espíritos imortais, neste ponto, não é, Maria Antônia? Mas sim, fisicamente somos frágeis, não somos? Extremamente frágil. A ponto de que nós apostamos que amanhã estaremos aqui. Pois de é. Repente não estaremos. Né? É muito interessante quantas pessoas se veem surpreendidas quando alguém, algum familiar parte por uma situação inesperada, aquilo que a gente fala do desencarne súbito, né? Um mal súbito que a pessoa tem, porque é a hora dela, né? Já é o momento dela. Mas nós vivemos como se nós nunca deixássemos o corpo. No ditado popular, né, as pessoas vivem como se nunca fosse morrer. Na verdade, não é bem assim, porque na verdade nós não morremos, né? Nós continuaremos, somos eternos. Mas nós não imaginamos que podemos daqui a pouquinho não estar aqui mais, né? Vive como se nunca fosse morrer, né? E a frase tem a segunda parte. E morre como se nunca tivesse vivido. Isso. Fala de novo, Serginho. Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer e a gente morre como se nunca tivesse vivido. Qual o legado que nós deixamos, não é? Eu acho que a beleza dessa questão do prefácio do Kardec é a questão da transitoriedade da vida. Serve como um alerta, né? Além de servir como um alerta, serve como um alento. Porque não há mal que perdure para sempre. Só que também há situações que, às vezes, a gente está gostando, que podem se modificar a qualquer momento. E dessa forma, a gente se coloca no lugar certo, no tamanho certo, na dimensão correta. Isso é muito bom. Sabe, às vezes eu faço um exercício. Eu fico pensando, como deve ser um espírito puro? Perfeito. É claro que eu não consigo dimensionar, mas eu fico pensando em certos aspectos, né? Fico imaginando Jesus olhando para este planeta, né? Uma pequena bola ali à frente dele, com a sua inteligência irradiando sobre cada recanto do nosso planeta, com essa luz, com essa força, reconhecendo cada um de nós detalhadamente desde o dia que viemos encarnar aqui na Terra pela primeira vez, nos conhece a cada um, Jesus, esse Espírito puro. Imagine, o que é o nosso desencarne, a morte do corpo físico para a gente, o que representa para Jesus? Nada. Nada. Aqui para a gente é uma tragédia, né? Fiquei doente. Nossa, é uma tragédia, mas eu não estou... Novamente, não estamos sendo reducionistas. É só um exercício, vendo um outro lado da história. É tão natural desencarnar. Houve uma tragédia, foram 100 mil pessoas desencarnaram. Retornaram todos para o plano espiritual, estão todos bem atendidos lá, já estão voltando alguns. A maioria está muito bem, muitas vezes. Então, a vida continua de verdade, né? Esse contrabalanço é importante porque ele vai dar o equilíbrio que vai fazer com que a gente comece, dê a dimensão correta para aquilo que a gente está vivendo naquele momento. Não exagere, né? Não exagera, não minimiza, mas não exagera. Pois é, e é por isso que Kardec consegue, né? Tendo essa visão, é que Kardec consegue lá, olha, se tenho que sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Puxa vida. Está fora do meu controle. Então, que eu posso fazer? Tivemos um caso há pouco tempo lá na União Espírita de Piracicaba, uma senhora, e ela passou por uma cirurgia grave, né? Idade já avançada, e foi perguntada, né, como ela se sentia ali antes da cirurgia. Ela disse, olha, se eu desencarnar, eu vou ficar feliz, porque lá do lado de lá está o meu pai, a minha mãe, minhas irmãs, eu sinto saudade deles, vou ficar muito feliz em reencontrá-las. Mas, por outro lado, se eu ficar, eu também vou ficar muito feliz, porque aqui estão minhas filhas, minhas netas. Então, tem gente boa lá, seja como for, olha que maravilha. Isso é estar de bem com a vida diante de uma situação tão tensa dessa, né? É um ato. Algumas pessoas não podem nem pensar, né? Nem fale sobre isso. Onde já se viu? Não, não vai dar tudo certo, vai dar tudo. Mas vai dar tudo certo. Se ficar, dá tudo certo. Se for, dá tudo certo também. Bom, vamos seguir. O próximo tema, então, é ação de graças por haver escapado a um perigo. Item 36, prefácio, de Allan Kardec. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento a outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Avisa-nos, assim, que devemos tomar tento e emendar-nos. Vamos à prece, o item 37. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que podes tirá-la quando te apraza. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Muito bonita, né? É bem, bem contundente a questão do tomar atento. No interior a gente usa esse termo, né? Toma atento. Se emenda. Se emenda e toma atento. Achei muito interessante. E alguns grifos meus aqui, a questão do aviso. Na primeira parte, né? O aviso, de novo, compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida. De novo, reconhecendo que está nas mãos de Deus, está fora do nosso controle. E logo em seguida, agradecendo por ter conseguido escapar. Mas também já se comprometendo. Então, parece muito bem. Porque se escapou tem uma razão, né? Eu entendi isso. Tem uma razão para continuar aqui. Podia ter ido e não foi, por quê? E pede, na verdade, assim, ó, tô consciente, agora me ajuda a ficar resoluto, a não esquecer a experiência vivida. E aproveitar o tempo, né? Que o que me deste a mais. Né? Podia ir e não fui, tem que aproveitar, né, Maria Antônia? Isso é verdade, porque é o tempo que nos foi concedido a mais, às vezes, né? E às vezes não, às vezes, de fato, nós fomos poupados por merecimento, né? Então, diante dessa situação, nós temos que aproveitar né? Pensar o quanto nós somos gratos quando nos é dada essa chance, né? Mas eu estava aqui pensando um pouco nessas questões do perigo. Se nós pararmos para pensar, quantas situações nós vivenciamos e sabemos que vamos passar por perigos e somos insistentes, né? E daí, quando ocorrem situações que nos sacodem, que tem muito a ver com a situação da prece anterior, né? Diante de escapar de perigos, muitas vezes nós escapamos, mas muitas vezes nós temos que enfrentar, porque nós fizemos uma escolha que de antemão já sabíamos que ia dar aquilo. E por que insistimos? Por que é que nós insistimos? Por que é que fraquejamos? Se sabemos no que vai dar. Essa é uma pergunta que eu me faço sempre. A gente vê no Evangelho de Jesus, tudo que Jesus fala e orienta para a gente fazer, a gente não consegue fazer. E depois a gente vê que sofre consequências daquilo que fez, né? Que não foi legal, a falta de virtudes nossas, a falta de amor. De abnegação. Ele próprio já coloca aqui no texto os perigos como sendo o resultado disso mesmo, né? Nós produzimos esses perigos por conta do que você está dizendo, Maria Antônia. Pela falta de um pensar antes de agir, né? Pois é. Você tem, eu acho interessante, esse assunto é sempre fascinante, né? Mas a questão 780 do Livro dos Espíritos, a 780A e a 365 tratam desse tema, que é a evolução intelectual e a evolução moral. A Maria Antônia colocou bem isso agora. Por que que a gente continua fazendo? Porque lá no Livro dos Espíritos, o que o Espírito da Verdade coloca? Que a evolução intelectual precede a evolução moral. Isto é, eu primeiro aprendo, conheço o bem e depois eu executo o bem. Só que Kardec pergunta se é imediato, né? Ele diz que não, que segue-se, é consequência. Diz que a evolução moral é consequência da evolução intelectual. Olha que importante isso. O Espírito diz isso. A evolução moral é consequência da evolução intelectual. Isto é, eu só vou me tornar bom quando eu aprender e conhecer. Por isso que a frase emblemática do Espiritismo, amai-vos, instruí-vos, porque quanto mais instrução, mais amor depois. Só que não é imediato. Isto é, eu estudo, mas não aplico. Tem um delay entre o tempo que eu estudo, que eu conheço e que eu aplico. Esse tempo é onde surge o sofrimento. É nesse período, nesse ínterim, né, que é onde a gente sofre. Que aparecem os perigos, que aparecem as dificuldades, as dores, os sofrimentos, porque a gente não põe em prática. André Luiz tem uma frase que eu acho emblemática. Ele diz assim: não fique pedindo orientação espiritual continuamente. Qualquer pessoa com 2 semanas de conhecimento evangélico já sabe a saciedade o que fazer. Gente, vejam isso, 2 semanas. Quanto que a gente escuta de evangelho, estuda e lê e continua insistindo nas coisas que a gente faz? Não, poxa vida, esse delay pode ser muito longo, né? Você sabe que eu estou pensando um pouco aqui, até no que vocês já estão falando, e uma das coisas que podem forçar uma reflexão. Às vezes a gente toma muito cuidado com um monte de coisa, mas existem alguns aspectos onde a gente é incauto, né? E, às vezes porque quer e às vezes porque deixa as coisas acontecerem sem controle. Quando a gente sai de férias, normalmente a gente vai, às vezes fica todo controlado em casa, mas aí você sai de férias, você vai para lugares onde você entrega a tua vida na mão de um cara que dirige um bug e desce um monte de areia. Como chama aquilo que você pendura de ponta cabeça? A duna, aí faz bungee jump, a busca de aventura, de pula emoção. De paraquedas. O mecanismo é o mesmo, não só dessa questão da aventura, mas aí talvez a Maria Antônia tenha mais propriedade para falar. O mecanismo do prazer, o mecanismo de ter saciado alguma necessidade que a pessoa esteja buscando. Às vezes a pessoa está estressada, no caso do exemplo que eu dei, e vai para um lugar desse e libera. Acho que desestressa. Libera e fala, eu vou desestressar. E só depois que a gente percebe os riscos que acabou se colocando, o perigo, né, que acabou se sujeitando em função disso. Pois é. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de amigos que, unindo esforços todos os meses, cada um com um pouquinho, mantém este programa no ar, mantém esta rádio no ar. Então, nós queremos aqui expressar a nossa gratidão a vocês que nos auxiliam. Nós estamos aqui trabalhando aqui hoje, olha o Guilherme. É sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar que no movimento espírita não há nenhum trabalho, todos os trabalhos são voluntários. Então, os nossos custos aqui é para manutenção de equipamentos, aquisição de equipamentos. Nós não pagamos aluguel porque um empresário cedeu a sala por 5 anos para a gente aqui. Pagamos internet, energia elétrica, condomínio, essas coisas. Então, nós estamos aqui trabalhando porque vocês nos permitem. Então, a nossa gratidão pela oportunidade que nos dão de estarmos aqui discutindo, falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre o Espiritismo. E se você ainda não auxilia, também pode ajudar. Acesse lá o nosso site também, é unionradioweb.com.br, e lá tem instruções para você poder colaborar. Eu quero colaborar lá, você também tem um botãozinho no PagSeguro, você pode colaborar com qualquer valor lá no PagSeguro, ou pode também fazer um depósito bancário, lá você vai encontrar o número da conta certinho para você depositar. E depois, para você acompanhar cada centavo do dinheiro que você está colaborando com a gente, você acesse o ícone prestação de contas no site ou no aplicativo, lá em cima também tem prestação de contas, você vai encontrar centavo por centavo de todos os pagamentos, né, que a gente faz, os juros, é o Luiz Guimarães que cuida, tem lá 20 centavos de juros de poupança, ele acredita lá, tudo bonitinho. Veja que agora só funciona no aplicativo Android, tá? A gente está cuidando ainda para atualizar o aplicativo da Apple, mas está funcionando já no aplicativo do Android, isso daí. Vamos de música, para dar tempo aqui para o Sérgio e para a Maria Antônia para beberem um golinho d'água, né? Para depois continuar falando no terceiro bloco. Nós selecionamos uma música também muito positiva, muito alegre. Vamos ouvir Titãs com a canção Enquanto Houver Sol. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, ainda haverá. amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 11 de setembro. Tivemos aqui um feedback muito importante da música que escolhemos para hoje. A nossa querida ouvinte lá de Americana, Letícia Fatinello. Um grande abraço para você, Letícia. Falou que gosta da música Enquanto Houver Sol. Olha, tocaremos novas, mais algumas vezes aqui no programa, tá? Estamos apaixonados pela Letícia, uma graça. Bem, o terceiro bloco nós vamos continuar tratando do assunto suicídio, temos aqui várias questões. E na verdade, nós vamos tratar desse assunto durante todo o mês de setembro. Então, esse é um assunto que a gente vai explorar, vai mexer, porque é um assunto realmente, é uma calamidade pública. Eu trouxe aqui algumas informações que eu até já li a semana passada, mas que é muito importante a gente reler. Para quem já ouviu, ou vai ouvir novamente, para quem não ouviu, é importante para guardar. Olha, no mundo, a cada 3 segundos ocorre uma tentativa de suicídio. Veja, enquanto nós conversamos aqui, a cada 3 segundos tem uma pessoa em sofrimento extremo tentando tirar a própria vida. 3/4 dos suicídios ocorrem nos países considerados em desenvolvimento, os países mais pobres, né? Marginalizados ali, né? À margem do capitalismo. A cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Isso concretizado. 40 segundos uma pessoa está deixando este planeta, retornando ao plano espiritual. Chocante, né? Chocante por meio do suicídio. O suicídio é a 3ª causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E é a 7ª, olha, eu me espantei com isso. É a 7ª causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos. E no Brasil, a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. Claramente, trata-se de um problema de saúde pública. Além, é claro, de suas severas implicações espirituais, que a gente vai tratar aqui. A doutrina espírita pode fornecer uma clara visão dos efeitos desta calamidade, oferecendo ajuda e consolação aos que se sentem impotentes diante dos desafios e das dores a que todos estamos sujeitos em momentos específicos da nossa existência. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para o Sérgio e para a Maria Antônia é: qual é a primeira consequência do suicídio? Bom, do ponto de vista carnal, nós sabemos que a presença de um suicídio desestrutura muito aqueles que cercam a pessoa que se suicidou, né? É o que diz justamente o Emmanuel, enfatiza isso lá naquele texto lá no início do programa, que um dos problemas graves é o quanto afeta emocionalmente os familiares, e que quem pratica suicídio não pensa nisso, nas consequências para os seus afetos. Do ponto de vista espiritual, se a pessoa está praticando o suicídio achando que ela vai se desvencilhar do sofrimento, vai resolver o problema e ela vai se sentir melhor, é o contrário. A situação vai ser muito pior, porque ela vai continuar sofrendo em dobro, porque ela não tem condições de retomar, porque espiritualmente ela vai tomando consciência do seu ato. E ao tomar consciência do seu ato e perceber que a vida continua e que ela não tem como voltar a usar o corpo para poder buscar auxílio, para poder realmente retomar suas relações, o sofrimento fica muito grande, né? E isso Emmanuel aponta aqui no texto, né? Quando ele fala lá no início sobre esse aspecto do quanto a pessoa não tem consciência das consequências daquilo que ela faz. Ele encerra isso aqui, esse texto, ele fala da questão dos afetos, né? E ele fala o seguinte, que também será o seu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo. O que é esse recolhimento compulsório? É a hora que o indivíduo toma consciência de que ele cometeu um ato absurdo contra si mesmo e que ele não vai mais conseguir retomar esse corpo físico para poder resolver essa angústia. Então, eu vejo que o principal aspecto do suicídio é que ele não alivia sofrimento, ele aumenta. Entendi. Sérgio, a Maria Antônia falou sobre dor, né? E a gente avança aqui. Que tipo de dor? Porque a gente pensa, muitas pessoas, né, que estão conhecendo o Espiritismo agora, já ouviram essa frase, e é muito comum, muitas vezes, quando uma pessoa está sofrendo e tudo mais, e aí desencarna ou morre, fala, parou o sofrimento, né? Porque não tem mais corpo, então não tem mais como sentir dor. Então, de que dor a Maria Antônia falou? Que dor ele sente? É dor física ou é dor moral? É a pior de todas, é a dor moral. Porque obviamente é um assunto sério, mas a brincadeira que eu ia fazer já de cara na primeira questão é, eu acho que a primeira consequência é a frustração. Porque aquele que busca cessar com a vida vai perceber que não cessou. E um alerta até que a Maria Antônia fez, assim, não tem mais o corpo físico que poderia ser utilizado para balsamizar aquilo que a pessoa estava vivenciando. Só que quando a gente tem determinadas coisas e a gente está muito focado no problema, eventualmente a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Então, as poucas interações com as pessoas que amamos, aquele abraço gostoso na mãe, aquele abraço gostoso na esposa, no esposo, no filho, você não vai ter mais, né? Você vai, naquele momento para frente, você vai perder. Então a dor moral ela vai tomar completamente posse de todos os sentidos, né? Com todo o ser, seja uma dor que não tem um ponto, ela vai eclodir de dentro para fora e vai tomar conta de todo o ser. Imagina quão excruciante, debilitante e desequilibrante pode ser uma situação como essa. Tem alguma comparação essa dor com algum sofrimento aqui na Terra? Para a gente poder ter uma ideia, né? Vamos comparar. É pior do que qualquer sofrimento eu acho aqui que a gente sim, possa imaginar. Qualquer dor aqui é menor. Eu afirmaria, por todos os relatos que a gente já ouve, né? Ouviu, Maria Antônia, pelo Espiritismo, mas imagina assim, a descrição que eu dei, de dentro para fora, eclodindo em todo o teu ser. O que acontece numa dor que a gente experimente estando encarnado? Ela tem limites. Ou o limite do próprio organismo onde eu entro, eu fico desacordado, por exemplo, uma dor física. Tanto é que se utiliza o coma e uma série de aspectos para cuidar do organismo em dores muito fortes. Agora, vai reverberar em todo o nosso espírito sem controle essa dor. Então, eu não consigo colocar peias, eu não consigo colocar limites numa dor desse tipo. Não tinha pensado muito nesse ponto, viu, Wilson? É importante. Eu gostaria de fazer um comentário, porque segundo o que nós estudamos, de que nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Esse é o próximo tema agora. E quando a gente vê essa pergunta, se eu sofrimento... Não, vamos aproveitar, Maria Antônia, que você já citou o perispírito, e vamos explicar, então, para o ouvinte, o que é perispírito. Você falou que somos espírito, perispírito e corpo. Então vamos definir perispírito. O perispírito, ele é uma matéria física também, porém, em estado diferente do estado que nós temos o nosso corpo físico. Invisível, impalpável. Ele não é palpável, ele não é visível, só que nós o vemos em determinadas circunstâncias, quando nós temos condições mediúnicas, por exemplo, são capacidades que as pessoas têm, né, mediúnica, de poder perceber, e umas ouvem, outras bem, né? Então, aquilo que muitas vezes a gente diz assim, eu vi meu pai, eu vi minha mãe, ou às vezes uma pessoa está numa fase terminal e relata que seu familiar esteve ali presente, na verdade, o que a pessoa viu? Ela viu realmente aquele familiar. o espírito daquele familiar com o corpo perispiritual, que é esse corpo que nós não enxergamos, mas ele é importante por quê? Porque o corpo perispiritual é o que dá o formato para o nosso corpo físico. Então vamos entender, ele é um corpo igualzinho ao nosso. Igualzinho. Tem cinco dedinhos, dois olhinhos, tudo, um narizinho. Tudo. Não é que nem o Gasparzinho assim, não, né? Não, exatamente. Um lençol, assim, não. Ele é exatamente o corpo físico que nós temos na Terra, que quando saímos desse corpo físico, desprendemos esse corpo físico, nos desligamos através de um rompimento de um cordão chamado ectoplasma, esse corpo, ele continua chamado, que é o corpo perispírito, é ele que se desvincula do nosso corpo físico, na verdade, né? E aí nós vamos ter o formato... na espiritualidade desse último corpo que nós ocupamos. E o nosso espírito está nesse corpo, a nossa consciência, as nossas emoções, a memória que compõe o nosso espírito, ele está nesse corpo perispiritual. Então, a pergunta quando se faz o seguinte: se a gente sente dor de ordem moral e física, então, considerando que o corpo perispiritual é uma matéria física, né? Ela também é matéria. Então, quando nós vamos para a espiritualidade, nós carregamos um potencial energético, e se nós rompemos esse potencial energético de vida que nós viemos aqui para a Terra e retornamos porque nós abreviamos esse processo, o que nós fizemos? Tudo que fizermos no corpo físico vai impactar no perispírito. Então, por isso que nós podemos dizer que não é o corpo material físico que vai sentir a dor. Mas por que que o espírito, depois que desencarna pelo suicídio, ele continua relatando os efeitos do suicídio? Que é a dor, que é a sensação de queimação quando o indivíduo ingeriu substâncias cáusticas... que é a percepção, é a sensação do sofrimento do suicídio em si. É porque essa atitude repercutiu no seu corpo perispiritual. Então, vamos entender uma coisa aqui, Sérgio. Nós aqui, enquanto estamos encarnados, quando nós pensamos em alguma coisa, nós disparamos determinados mecanismos cerebrais, circuitarias cerebrais, que vão produzir determinadas substâncias, algumas salutares e outras nocivas à nossa saúde. Então, nós também aqui, quando pensamos, impactamos o nosso corpo. Mas impactamos, como o corpo físico é um corpo denso, nós impactamos de uma maneira, muitas vezes, imperceptível. A gente não percebe, né? Quando adoecemos, adoecemos depois de anos, né? Demora. Mas no plano espiritual, como esse corpo, então, ele é muito sutil, como Maria Antônia sutil, colocou. Plasticidade diferente. Ele tem essa plasticidade. O que acontece quando a pessoa, então, está desequilibrada? O que acontece com o perispírito, Sérgio? Com esse corpo dela? Ela está modificando a estrutura molecular. Se ela está assim, o que comete um suicídio, então, afeta o corpo dele espiritual de que forma? Isso ele começa os pensamentos negativos, adoecido. Ele começa a modificar as moléculas desse organismo. E no caso de um suicídio, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Quais as partes de como é que se dá essa alteração. Ele começa a afetar os órgãos perispirituais. Ele pode deformar mesmo. Deformar, ele pode modificar, criar uma doença, criar uma ruptura, uma deficiência naquele espaço, naquele ponto onde ele está bombardeando com a energia fluídica negativa. Entendi. Então, esse é um momento, aliás, para falar sobre isso. E essas modificações no perispírito têm alguma coisa a ver, Maria Antônia, com o tipo de suicídio? Por exemplo, a pessoa que pôs uma corda no pescoço. Tem alguma coisa a ver com o pescoço? Como funciona isso? Sim, porque vai, como o Sérgio citou, vai alterar as moléculas desse corpo físico perispiritual e vai sofrer as consequências. Como este perispírito vai ser a matriz para um futuro corpo daquele indivíduo, quando ele reencarnar, ele vem com aquela região fragilizada. No corpo físico, na próxima existência. Isso. Então ele vai marcar É como se, imagine um bolo que nós despejamos a massa dentro da forma. O perispírito, ele que vai ser esta forma para que o nosso corpo se desenvolva. Então, a princípio, o corpo vai crescendo naturalmente, só que à medida que o indivíduo, ao reencarnar, ele vai se desenvolvendo, começa a aparecer os efeitos do seu perispírito fragilizado naquele órgão que ele afetou na encarnação. Se a forma estiver amassada, o bolo vai sair amassado. Né, então, naquela se região. O pescoço, citando o exemplo que você deu, se a pessoa morrer enforcada, ela poderá reencarnar com dificuldades respiratórias, com doenças nessas regiões relacionadas. Né? Mobilidade, isso, né? Coluna, quebrou, complicações. Enforcamento quebra, né? Isso. Inclusive com lesões graves, que daí a gente fala, nossa, mas por que esse indivíduo nasceu dessa forma? Por que nasceu com essa deficiência? Essas deficiências geralmente estão relacionadas à forma como ele desencarnou nas últimas encarnações. Asfixia pode gerar quadros de asma, de pode pulmonares, que já são congênitas, né? Que a pessoa já nasce com aquela predisposição. Exatamente, vem com essa congenicidade, né? Existem situações que são menos graves. Nós estamos falando da situação mais grave, que é o suicídio. Né? Porque as outras doenças também podem surgir. Né? Uma pessoa, por que que desenvolve diabetes quando ninguém tem na família? Por que que ela desenvolve outras doenças? Porque o processo é semelhante. Aí, Maria Antônia, cabe aquele alerta que você fez sobre o suicídio mais leve. O suicídio indireto, chamado de indireto. Né? Exatamente, o que você descreveu. O suicídio involuntário, de não cuidar bem do corpo, vai modificar a estrutura molecular do perispírito e algum tipo de deficiência vai repercutir na próxima encarnação que ele vier. Olha, é assim, a gente procura não produzir as imagens na mente de quem nos ouve. Nós temos, inclusive, na obra Os Mensageiros, diversas passagens em que André Luiz, ao fazer os seus relatos do que ele via no plano espiritual, ele foi orientado pelos... acho que é Aniceto, nessa obra, que é o orientador dele, a não relatar em detalhes, porque não era o objetivo chocar a gente. Mas para a gente ter uma ideia básica, né? Tem esses filmes de zumbis, né? Walking Dead, por exemplo. Né? Você vê aqueles seres com todos aqueles deformados, né? É mais ou menos como nós podemos, pelo que já lemos, identificamos os relatos, é mais ou menos que a gente entende que a situação vai ficar do outro lado. E nem vamos entrar na questão dos ovoides aí, porque de pensamento circular. É a gravidade. Gravíssimo. Perde a forma humana mesmo. Isso. Mas suicidas normalmente pela gravidade, pela energia dispensada, podem causar. São os candidatos a causar esse tipo de coisa. Pois é, olha, só por aí, né, a gente já tem certeza de que o suicídio não é uma saída, é uma péssima ideia. Né? Nós que somos espíritas, as pessoas falam, né? Nunca ninguém veio do outro lado para contar como é. Não, veio sim para a gente, espírita vem todo dia, trabalho mediúnico toda semana, 2-3 vezes por semana, vem e conta direitinho o que acontece lá. Nós sabemos. Além de que, usando todos os detalhes que a Maria Antônia nos escreveu aqui, todas as pessoas com problemas respiratórios e deformidades estão nos contando a todo dia as consequências aí narradas. Tá, eu vou falar sobre uma outra consequência agora que também parece bem perturbadora. Mas algumas obras relatam que o suicida permanece ligado ao seu corpo físico. Isso pode ocorrer, né? E quais as consequências e impressões desse fato? Vamos entender melhor. Morreu, né? O espírito deveria se libertar do corpo e seguir adiante para algum lugar. É possível que ele fique preso ao corpo físico aqui? E como que é isso? Aí o corpo vai estar se decompondo? Quais são as impressões dessa situação? Nós temos múltiplos relatos em livros, em obras espíritas e também nos trabalhos mediúnicos de espíritos que, ao não ter essa noção de que existe a vida continua, né? Ou aqueles que são muito apegados à matéria acabam ficando junto, próximos ao corpo físico. E via de regra existe um traumatismo muito forte vinculado, um trauma muito forte vinculado a isso, porque em alguns relatos ele vai se dar conta quando os vermes passam a eclodir e a decompor o organismo material, o corpo físico. Eles têm essa sensação? Olha, Wilson, até nos trabalhos mediúnicos, relatos de através da mediunidade, onde as pessoas começavam a sentir a decomposição e guardaram essas impressões. E estavam completamente desequilibradas e vieram até a casa espírita, ou foram trazidas até a casa espírita para apagar essa impressão que ficou diante de tal cena. Então, imagina que se mentalmente ele se imagina, ele imagina que aquilo está acontecendo com ele, ele produz aquilo no perispírito dele, né, Maria Antônia? Exatamente. E aí o perispírito vai ficar na condição semelhante à do corpo aqui que está sendo decomposto, está se decompondo. E é muito comum com o suicida ele reviver os momentos finais. Sim. Então, não só o ato contra si, quanto essa questão da decomposição. Ele vai ficar revivendo isso, criando essa tela mental e revivendo isso o tempo inteiro. Bem, olha, passa muito rápido tempo, olha lá. A gente aqui tem ainda mais uma poesia, mas eu acho que não vai dar tempo. Dá sim, a poesia sempre dá. E o tema é um tema muito, muito abrangente. Como você disse, nós vamos lidar com ele o mês inteiro, né? Vamos lá, nós selecionamos do Espírito Maria Dolores uma poesia muito positiva também, chamada Começar Outra Vez. Ela foi extraída da obra Vida em Vida, pela psicografia de Chico Xavier. Alma querida, escuta. Entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste, talvez, em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvairar, ante a dor que visita a renovar-te anseios, não desprezes pensar, levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Ergue-te regressando à estrada justa, contempla a terra amiga em derredor, vê-la-ás por menor em por menor, por mãe que sofra e sangra a recriar. Medita na semente a sós que o lavrador sepulta, quando alguém a supõe humilhada e indefesa, ressurge em brilho verde, ouvindo a natureza, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Fita o perfurador, rasgando as entranhas da gleba, o homem que o maneja a golpes persistentes, pesquisa sem cessar todos os continentes, do deserto escaldante aos recessos do mar. E eis que a lama oleosa, esquecida há milênios, trazida à flor do chão, é ouro e combustível, que o progresso conclama em ordem de alto nível. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Toda força lançada em desvalia, quando erguida de novo em apoio de alguém, retoma posição no serviço do bem. Utilidade viva a circular. Olhe a pedra moída em função do cimento e o barro que assegura a gestação do trigo, falando a todos nós em tom seguro e amigo. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. assim também, alma fraterna e boa, se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retorna ao teu próprio lugar. Aceita os grilhões das provas necessárias. Esquece, age, abençoa, adianta-te e lida. E escutarás a voz da lei de Deus na vida. Começar outra vez. Trabalhar, trabalhar. Que linda. Agenda para os próximos dias, olha, do dia 9 ao dia 17. Amanhã, eu, Wilson Roberto Garcia, no dia, às 20 horas, na União Espírita de Piracicaba, aqui em Piracicaba. Novamente, no domingo, estarei lá na Associação Espírita Urubatão, às 18 horas da tarde, uma palestra peculiar, muito gostoso, lá às 18 horas no Urubatão. Sandro Moretti, na segunda-feira, dia 16/9, às 20 horas, na Associação Espírita Caminho da Paz, em Piracicaba. Rogério Azevedo, na próxima terça-feira, dia 17, às 19 horas, na União Espírita de Piracicaba. E Álvaro Augusto Vargas, na próxima terça-feira, dia 17, também às 20 horas, no Centro Espírita O Bom Caminho, Distrito de Ártemis, em Piracicaba. Para você saber mais, acesse usepiracicaba.com.br. Lá tem a lista completa das palestras para os próximos 30 dias, inclusive com os temas. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte dele ou se deseja ouvi-lo novamente, ele será retransmitido às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando sempre que esse programa também vai ao vivo aos domingos, às 9:30 da manhã. Então, estamos todas as quartas-feiras aqui, a partir das 19:30, e aos domingos, às 9:30 da manhã. O programa Visão Espírita no ar desde 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, que está conosco aqui hoje, e Sérgio Aguiar, que também aqui nos acompanha. Como operadores de som, nós temos o André Sanson, que vem no domingo, e hoje aqui o amigo Guilherme Pereira, nossa gratidão, que vem aqui nos auxiliar também. E este que vos fala, e já vai ficando por aqui, Wilson Roberto Garcia, desejando, primeiro agradecendo a todos pela generosidade, por nos acompanhar e por nos permitir estar aqui e trabalharmos, né, nesses momentos que são tão preciosos para todos nós. E que possamos todos encontrar nos dias que se seguirão, nas horas que se seguirão, sempre a coragem necessária para receber todos os acontecimentos da vida, entender que tudo são lições, para que possamos educar os nossos sentidos, olhar para as dores e dificuldades e saber que todas elas são passageiras, que somos espíritos imortais e que, aprendendo e colocando em prática o amor e aquilo que nós aprendemos, nós deixaremos esse ciclo de dor e sofrimento e logo mais faremos a nossa luz brilhar, né? Estaremos em paz com aqueles que amamos, com certeza, que é a humanidade, são todos os nossos irmãos. Eu passo aqui a palavra para o Sérgio, aqui para as últimas considerações, Sérgio, que você julgue necessária, e depois eu passo para Maria Antônia para fazer a nossa prece. Pode falar sobre o tema suicídio também, finalizar sua agenda, se você tiver alguma coisa, Maria Antônia também, fiquem à vontade. Legal, eu essa semana vou lá no Francisco de Assis, no domingo de manhã. Agradecer, eu acho que esse tema é um tema extremamente importante e ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, de poder, quem sabe, levar uma palavra amiga sobre o tema e esclarecer, porque eu acho que o esclarecimento contribui para que a gente possa eliminar um pouco da confusão que existe. E uma coisa interessante que eu queria dizer, Wilson, às vezes a gente está conversando com as pessoas e eu já ouvi relatos do seguinte: às vezes a pessoa não quer se matar, ela só não quer existir. O que é de fato a mesma coisa. Exato. Então, a gente vai se matando mesmo estando acaba vivo, se matando aos poucos. Então, melhor se a gente consegue ter essa definição: olha, eu não quero existir. Aí é uma inadequação. Talvez seja mais fácil, ao estarmos atentos, que a gente possa conversar e levar o esclarecimento para que traga de volta essa pessoa para o lado correto, da força. Um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem. Eu quero agradecer aos colegas aqui presentes, aos amigos aqui presentes, aos ouvintes que estão sempre conosco. E ao encerrarmos, então, este programa de hoje, elevemos nosso pensamento a Deus, ao nosso bom Jesus, nosso grande irmão maior, e a Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que é o espírito de elevada estirpe que cuida de todos os nossos irmãos sofredores pelas portas do suicídio. Senhor bom Deus, nós vos agradecemos imensamente a bênção de vida que nos concedeste e todos os recursos que nos disponibilizas para que aqui possamos caminhar na nossa evolução espiritual através do aprendizado do Evangelho de Jesus, no aprendizado dessa doutrina que tantos esclarecimentos nos traz. Obrigada, Senhor, por mais este dia. E rogamos que o Senhor abençoe todos os lares que neste momento estão sintonizados conosco, em especial os lares daqueles que perderam alguém através do suicídio, que possam ser amparados, ancorados na fé, ancorados na esperança, sobretudo buscando o Evangelho do Senhor Jesus. Que a vossa paz permaneça conosco agora e sempre. Assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.